Em algum momento você se sentiu mal quando deixou de ir em algum lugar que todos os seus amigos foram? Conversou abertamente sobre sua vida com alguém que você tinha acabado de conhecer? Ou deixou de ir ou fazer algo extremamente importante para você só para ajudar outra pessoa que estava em um momento difícil? Se sua resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, eu posso afirmar concretamente que você age como um amapaense. Olá, vírgulas. Aqui é o Diego e eu estou sozinho hoje para conversar com vocês sobre um assunto bem interessante. Mas antes eu tenho alguns recadinhos para dar. Primeiramente, o nosso site está pronto. Bom, mais ou menos. Já pagamos a hospedagem dele, mas ainda temos que comprar o domínio.com.br. Mas se você já quiser dar uma olhada como as coisas estão ficando, você pode acessar virguladobrada.tk. Esse site é só um teste para que a gente veja como é que as coisas estão funcionando. Mas em breve a gente já vai conseguir comprar o outro domínio e aí vai estar tudo certo. Estamos aceitando então doações. Eu sei que disse no episódio passado que tínhamos um catarse, mas esse catarse ele apresentou alguns problemas, então a gente teve que deixar ele um pouco de lado. Mas caso você queira fazer qualquer doação, você pode mandar um e-mail falando sobre isso em virguladobrada@gmail.com. Esse e-mail você pode também enviar suas sugestões, suas críticas e os elogios. É muito importante que todos vocês que estão ouvindo esse podcast hoje tenham essa noção de também ajudar a gente com essas críticas e elogios. Temos redes sociais. No Instagram você pode encontrar a gente pelo @virguladobrada. No Twitter, @podcast. Ok? Sem mais recados, então a gente vai passar agora pelo bloco 1. Boa reflexão para vocês. Conversando rapidamente com o amapaense, você, sendo estrangeiro de qualquer estado, aqui do Brasil mesmo ou de outro país, muito rapidamente você vai cair em uma conversa sobre os problemas que a gente tem por aqui. Grande parte deles são problemas comuns que a gente tem em qualquer lugar do Brasil. Pode ser a educação precária, a política inconsistente, lojas cobrando preços absurdos em produtos que na internet a gente sabe que é bem mais barato. Até a greve dos caminhoneiros pegou a gente por aqui. A coisa interessante nisso tudo é que você não vai entender o porquê, mas você vai conversar sobre tudo isso que eu falei sem ao menos ter conhecido o amapaense por muito tempo. E aí você vai acabar se aprofundando ainda mais nesses assuntos e você vai conseguir perceber que algo nele vai te chamar a atenção. Esse algo é a empatia, mas aqui eu vou chamá-la de amapatia. O amapaense, ele tem uma virtude que parece ser muito boa para as outras pessoas de outros lugares, mas para nós que moramos aqui, se torna algo extremamente ruim, se não der a sutileza que merece. Eu a vi pelo céu colorido. Em algum momento, com certeza você já deve ter sonhado com um lugar em que as pessoas gostam de se colocar no lugar do outro, entendem as outras pessoas ou preferem muito mais que a outra pessoa faça algo bom para o próximo do que para ela mesma. Isso seria maravilhoso, não? Bom, então eu vou mostrar para vocês isso em outro ângulo. Tente imaginar um lugar em que o tempo todo alguém te dá conselhos que ela mesma não segue. Ela afirma exatamente como você se sente, o porquê de certas coisas acontecerem com você. Isso é interessante porque parece que há uma empatia ali. Mas se você for perguntar para ela como ela está, ela simplesmente não vai saber dizer, ou vai falar que está tudo bem. Pois é, você já deve ter percebido que essas parecem ser duas realidades muito distintas, mas eu te digo que não é. Aqui no Amapá temos muitos problemas sérios, mas eu vou citar dois aqui para vocês que eu percebi que são muito importantes e ainda percebidos como sutis e camuflados por nós mesmos. O primeiro deles é a falta de identidade. Identidade, personalidade, individualidade, tanto faz. Se você é um amapaense e for falar sobre os seus problemas, medos, méritos, entre outras coisas, é certo que do meio para o fim dessa conversa, haja um certo combate de ego com a outra pessoa. Coisas como, não, mas lá em casa tá muito pior. Ou, eu sei, cara, isso é uma fase, eu já passei por isso. Ou pior, consegui um emprego? Putz, já nem preciso trabalhar mais, já tenho tudo o que eu quero. Essas frases são muito mais comuns do que você imagina. Sabendo disso, o que a gente pode tirar? Ao entrar nesse tipo de conversa com alguém, a gente olha para ela e chega a uma conclusão precipitada, de que essa pessoa é egocentrista, e então acabamos por conversar sobre outras coisas ou com outras pessoas. A consequência disso, se aumentar para todos os nossos 750 mil habitantes daqui do estado, é de que, para você conseguir conversar com qualquer um, temos que nos ponderar para não falar de nós mesmos quase nunca. E aí você me pergunta, mas Diego, isso não é bom? O egoísmo é ruim pra caramba. A gente tem que parar de olhar só pro nosso umbigo. Certo. Em partes. Seus olhos de caleidoscópios. E beijei. Seus olhos de caleidoscópios. O Amapá, ele teve, nos últimos 3 anos, um aumento de 308% nas tentativas de suicídio, segundo dados da Superintendência de Vigilância e Saúde do Amapá. O que isso tem a ver? Bom, a gente tem que perceber que a maior parte das pessoas que tentam suicídio sofrem alguma doença psicológica, como a depressão. Pesquisando rapidamente no Google sobre depressão no Amapá, vemos que, segundo dados divulgados em 2013 pelo IBGE, o Amapá tem a menor proporção de depressivos em tratamento no Brasil. É, isso mesmo, no Brasil. E eu, particularmente, posso falar que até hoje eu nunca procurei um psicólogo para tratar minha depressão que tive lá em 2011 até o segundo semestre de 2016. Agora, se você imaginar o que afetou em mim esses 5 anos e meio de plena consciência de que eu estava doente. Mas eu não queria falar sobre isso ou receber qualquer ajuda, então eu não procurei um profissional. Eu acabei encontrando maneiras de lidar com a minha própria depressão. De vez em quando ela ainda tá aqui, mas eu já entendo o que eu preciso para melhorar. Mas e quem não tem esses 5 anos para refletir sobre si mesmo? É simples, mas é doloroso. Sai da estatística de tentativa e vai para outra. A do suicídio. Não me escuta, você nunca vai saber quem eu sou, é. A identidade só é descoberta quando conversamos com outras pessoas sobre a gente, para saber se aquilo que elas falam ou pensam é realmente aquilo que vemos em nosso próprio espelho imaginário. Aceitando ou combatendo aquilo que falam sobre nós, faz com que a gente escolha o que é e o que não é parte de você. Isso constrói a sua própria identidade e faz com que você se sinta melhor, parando de se preocupar tanto com o que as pessoas falam, mas sim do que você pensa sobre si mesmo. Tem momentos que precisamos somente ser ouvidos. Milhares de suicídios são impedidos simplesmente com uma conversa profunda com alguém sobre como ela realmente está se sentindo. Não é simples resolver esse tipo de coisa, mas até conseguir descobrir quem somos, temos que nos envolver com o segundo sutil problema que temos quando há demasiada empatia com o outro e não com você mesmo. Amor, quando o nosso vinho amargar ou perder o sabor. Quando a maquiagem borrar e as fotos perderem a cor, tu ainda vai querer me aquecer quando não me restar nem calor. E quando o cigarro apagar, vai ter vale da pena, cinzas e o fresco. Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo. Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor. Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos. Mas quando eu esquecer de viver, teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou. Ainda vai querer acordar. O segundo problema é o complexo de manada. Quem é do Amapá percebeu que a prefeitura andou abrindo os olhos para o incentivo à cultura. Claro que é um passo à frente. A resposta da população já é vista em alguns cantos da cidade e com certeza você, que é daqui, já deve ter percebido alguns deles nesse ano de 2018. Existem vários movimentos sociais em praças em prol de algum objetivo, mais e mais apresentações, shows e outros estilos musicais crescendo e unindo pessoas. É cada vez mais comum ter apresentações teatrais baratas para pessoas frequentarem o teatro, entre outras manifestações coletivas que fazem as pessoas estarem juntas. Eu posso citar aqui aquele episódio de Dragon Ball, que foi assistido por milhares de pessoas. Isso aconteceu em muitos lugares aqui do país, mas aqui também aconteceu, e foi um dos maiores. Temos incentivo ao esporte, temos yoga na praça, batalha de rap também, e muitas outras coisas acontecendo nas praças, que é um lugar onde as pessoas costumam ir no final de semana. Mas Diego, o que o incentivo à cultura tem a ver com o complexo de manada? Pensa comigo. Como eu disse anteriormente, faz parte dos problemas sutis. É uma reação em cadeia. Se você não sabe do que você gosta, negligenciando a sua identidade, você pode estar predisposto a seguir pessoas e compor núcleos dos quais você não tem certeza alguma se está nele porque gosta ou porque foi inclinado a estar lá por causa de outra pessoa. É comum do ser humano estar propenso ao complexo de manada. Ninguém gosta de ser diferente das pessoas das quais ela se identifica. Fazemos o máximo para imitar e se adaptar às coisas só para se parecer com o outro. Você acha que essas ações sociais que estão sendo promovidas pela prefeitura são suficientes para que as pessoas comecem a trabalhar a sua identidade? É claro que é importante ter milhares de coisas para fazer, lugares para se ir, pessoas para encontrar e amigos para compartilhar tudo isso. Mas até que ponto você vai estar agindo pelas pessoas ou para você? Complicado, hein? Com certeza, tem muitos problemas sutis vagando por aí na sua mente depois dessa gostosa reflexão. Existem muitas outras além destas e eu também ficaria aqui o dia todo conversando com você. Mas essa é a mensagem que eu queria te trazer nesse episódio. Não veja a amapatia como um problema. Ela gera problemas se você não olhar para ela da maneira que ela deve ser vista. Indo a outros estados do Brasil, você irá perceber que falta muito amapatia nas pessoas. Se colocar no lugar do outro é maravilhoso quando você entende que tem de haver o seu lugar ali também. Estar agindo de forma saudável e respeitosa consigo se torna extremamente mais proveitoso a outras pessoas também se sentirem assim. Você nunca irá conseguir estar disposto a ouvir alguém se não entender que os seus problemas também são importantes e devem ser resolvidos. Anota aí, não dá para ajudar ninguém a não se afogar se você também não souber nadar, viu? Eu finalizo esse episódio por aqui, com essa vírgula dobrada de Zíbia Gaspareto. Todo excesso faz mal. toda a falta também. Ambas mostram o que não queremos ver. Se comer muito, engorda. Se gasta demais, falta dinheiro. O negativismo pesa. A alegria alivia. A tristeza deprime. O prazer fortalece. A paciência acalma. A irritação desequilibra. A persistência consegue. E a teimosia dificulta. O bem eleva. O mal derruba. Tudo é assim. A vida ensina que o bem-estar está no equilíbrio.